papilão, yeah, melco papilão, yeah, lote papilão, yeah, melco papilão. Pensamento vem, loucura mais, só sei que eu não vou parar. Culpa tudo que só sei fazer, o que o povo vai escutar. Diretamente da Babilondri shit, da Babilondri shit, shit. Overdose foi fãs que te puede eternamente. Os eternos no mente, foca trouxe aquela mente. Pra que mente sonha, parece chapante. Pra chapante no semblante, dependente do brand. Música traz cheiro da poeira do sebo. Capricho em alto relevo, entretenimento pro dedo. Macacos que te mordam, não deixa os hematomas. Mesmo que o ar tu tomas, esgore dos seus sintomas. Submundo, overdose dos solos vegetais. Eterno vaginais, radiografia mentais. Não tolero quem copia mais que Nero. Lanço minha pedra das contras e eu não manero. No minério de confusões, tenho minhas fusões. O que eu tenho de visões, não gera divisões. Reparações, reparições, ponto comparações. Edificações, na redificações, yeah. Pensamento vem, loucura mais. Só sei que eu não vou parar. Culpa do que? Só sei fazer o que o povo vai escutar. Pensamento vem, loucura mais. Só sei que eu não vou parar. Culpa do que? Só sei fazer o que o povo vai ouvir. O que o povo vai ouvir. O que o povo vai ouvir. Diretamente da Babilondri shit. Da Babilondri shit. Shit. Yeah. Londres Babilão. Yeah. Melk Babilão. Londres Babilão. Yeah. Comandos estão na mata, assimilado, assumilado. Cérebros achichados, dedos amarelados. Versos mixados, clonados, serão sempre puxados. Achado nem roubado, se escutado é copiado. Atropelado, mas sem atos pelados. Camarão instantâneo perante o beco mal pilado. Ramelado, quando acorda ramelado. Rachadeira por madeira, valores rachados. Sussurrados, piranha sem escama, baixo do cochoado. Barbados, fragados, com bolsa apaixonado. Oriente, oriente, quem tá preocupado? Preocupado, ocupado, com cargo de ocupado. Rato não entra em planos furados. Em tubos errados, em busca dos sagrados. Sobre os sobrados, recolhendo os raps sobrados. Isolados, nos solos assombrados. Pensamento vem, loucura mais. Só sei que eu não vou parar. Culpado do que? Só sei fazer o que o povo vai escutar. Pensamento vem, loucura mais. Só sei que eu não vou parar. Diretamente da Babilondri shit. Da Babilondri shit. Shit. Que vem de baixo na tinta, senta no formigueiro. Formigas canibais degustando seu traseiro. Se feiticeira e feiticeira, cê fica parceiro. Face rica, facilita, trapo, bata parceiro. Fofoqueiros, te queres como temperos. Belas xoxotas e chutadas, não chutar dinheiro. Quando se fala em euro, fala pra malinheiro. Que rataria não vai estar no seu navio negreiro. Desencosta da nossa aba que não é o puleiro. Eu suspeitei desde o princípio seu plano fazer. Não atisse só tolice, vice, tá parceiro. Só no trava, destrava, trava do travesseiro. Quem morre que pena é galinha, dá mira no galinheiro. Sem ele nem beira na banheira do banheiro. Goleiro não atura, sem ar pra artilheiro. Fica zangado igual zagalho na falha do zagueiro. Lá vem os carniceiros, estão com o bonde inteiro. Tô com DJs, MCs, b-boys e grafiteiro. No pico marafado, são vários maconheiros. Engenheiros, produtores, sobre o fumaceiro. Nós queima por inteiro, no campo igual mineiro. Mas tem rap rasgando carne igual açougueiros. E se cultura costura, igual costureiro. Custo encosta o custo do mais careiro. Pensamento vem, loucura mais. Só sei que eu não vou parar. Culpado do que? Só sei fazer o que o povo vai escutar. Pensamento vem, loucura mais. Só sei que eu não vou parar. Culpado do que? Só sei fazer o que o povo vai ouvir. O que o povo vai ouvir. O que o povo vai ouvir. Diretamente da Babilondri shit. Da Babilondri shit. Shit. Insanidade, insanidade, insanidade sem limite, sem limite. Pensamento vem,